O que era bom agora ficou muito melhor. Muito melhor. Luxo CDs. Sua gravação luxuosa e perfeita. Só pra começar, Luxo CDs gravando tudo agora, papai. Vem, Luxo! Nós estamos aqui no Sal, aqui em Salinas. Nessa compra da Isação com o Bobão de Salinas. Galera chegando junto, já pode chegar. Já pode chegar que o José está começando aqui só na manha. Já já de Toninho, tem nosso show. Bora, Salinas! O José chegou! Tá muito. A galera vai dançando, é diversão para valer. Tem muita mulher bonita. Meu parceiro Risca Faca, o nome da emoção. Alô, Risca Faca. Calma, Risca Faca. Calma, Risca Faca. Minha gente, vamos lá. É no Caldeirão da Lã que a gente vai se encontrar. Calma, Risca Faca. Minha gente, vamos lá. É no Caldeirão da Lã que a gente vai se encontrar. DJ Josia. Aí, Dieguinho, estamos no setor do Cuiarana, aí vai até de manhã. Aqui com a gente. Curte tranquilo, vem pro Bora, Cuiarana. Calma, everybody, minha gente, vamos lá. É no Caldeirão da Lã que a gente vai se encontrar. Calma, everybody, minha gente, vamos lá. É no Caldeirão da Lã que a gente vai se encontrar. Tony Davidson Reis. Eu vou só te amar. Banda Willer. Quero só te amar. Tem Pedrinho por aqui. Alô, Pedrinho! Consigo respirar, assim te começo a pensar. Vou viver pra te amar, pois quero com que tu poder ficar. Eu vou só te amar, e deve só te amar. Eu vou só te amar, e deve só te amar. Eu vou só te amar, e deve só te amar. Eu vou só te amar. Os nossos primos da farra, lá do 42. A dona aqui passeio com a gente, obrigado pelo carinho. Um abraço pra você. Eu não vou mais viver nessa vida de ilusão. Quero poder com você construir nova paixão. Eu vou só te amar e deve só te amar. Eu vou só te amar e deve só te amar. Eu vou só te amar e deve só te amar. Eu vou só te amar e deve só te amar. Davidson Reis, o príncipe do Tecnobrega. E banda DJ Josia. Não consigo respirar, assim te começo a pensar. Vou viver pra te amar, pois quero que tu poder ficar. Eu vou só te amar, e deve só te amar. Eu vou só te amar, e deve só te amar. Eu vou só as telas que marcaram, Alain. E deve só te amar. Só as telas que marcaram. Só te amar, e deve só te amar. É Lúcio CDs gravando ao vivo. A luxuosa Carroça da Saudade chegou. Vasconcelos, grande Robertinho, na intimidade, tio Beto, lá do Ciclope, aí com a gente, obrigado pelo carinho, o homem da casa do pescador. É bom. Dona da noite. Diguinho agita, ele que comanda, faz as melhores mixagens do Pará. É o intenso, com arrebentão. É o intenso, com arrebentão. Ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei. Com intenso, o negócio é muito bom. Manda bom livre, manda o sol, é de levantar poeira. Com intenção, o negócio é muito bom. Manda bom livre, manda o sol, é de levantar poeira. Diguinho agita, ele que comanda, faz as melhores mixagens do Pará. Diguinho agita, ele que comanda, faz as melhores mixagens do Pará. É o intenção, com arrebentão. Eita, Salinas, vai dego, meu irmão. É o intenção. Galera chegando junto, já super lotando. Vamos aqui, Salinas. É o intenção, e agora? Já comprou a medição do povo de Salinas. Beijinho. Intenção, arrebentão de curuça que vai você se balançar, a guitar a noite inteira. Thank you. sequência gostosa. Essa sequência aí, só os que marcaram, né, Lúcio? Na época. Tá sendo gravado aqui em Salinas. Vai, Lúcio! Você é por isso, meu amor, que eu luto por nós dois. É sim. Eu mudei só pra te fazer feliz. Agora. Eu não sei viver, nada vai abalar o nosso amor. Meu parceiro Risca Faca, o nosso bem aguarda aí com a gente. Por aqui. Alô, Risca! Vamos lá! Tecno Show e ponto final. Regional. Aí com a gente, olha o festival. Só pra relembrar pros primos aí, ó. Vamos, primos. Vai espetacular, vai espetacular. Espetacular! Mas eu não vou deixar ninguém se envolver. Sabe que uma vez eu já deixei todo mundo meu bem se envolver. Não deu em nada, em nada. Só prejudicar a relação do nosso amor, mas foi em vão. A gente tá chegando o carnaval e muita coisa bacana pra rolar aqui em Salinas. Pro carnaval, viu? E José antecipa esse convite pra todos os vovôs de Salinas. Olha só! Porque eu te amo. Dona da Noite. Vai, Cuiarana, vai, vai, vai. Quero essa noite te encontrar. O desejo invade meu olhar. E um sentimento que dá prazer. O Chico do Farol está com você. Quem chegou? Lá baixando o bolo. O rei do pescado lá de Lituânia, né, igual a gente? Alô, bolo! Amigo de velhos carnavais aí com a gente, obrigado, meu irmão. Já passeando. Vamos, vamos. O Léo Mototaxi, ele e o seu grande amor, já passeando, obrigado. Aí, Léo. na Carroça da Saudade. Sucesso. Quero essa noite te encontrar. O desejo invade meu olhar. Um sentimento que dá prazer. O tipo do farol está com você. Preso em teus braços, quero estar. Onde nem por um minuto me soltar. Nesse momento enlouquecer. Tô na boa no fuxico com você. Majestade pra ninguém. Tupinambá, Tupinambá, Tupinambá. Com o DJ Tim, DJ Toninho é um leão. Ai, de vovó, aproveitando, meu irmão, esse domingo. Tupinambá. O domingo é pouco que chuvoso, né, meu irmão? Mas a galera chega junto, já super lota. Hoje aqui é Praça de Salinas. Escute o som do trem e terra assim bater de longe. De longe. Prepare-se que agora você vai ver. No caldeirão, sangue quente ferver. Escute o som do trem e terra assim bater de longe. De longe, de longe, de longe. Aí, minha amiga Gieli, também a Thaís, a Gisele, estão aqui com a gente. Obrigado! Edivaldo Teixeira e também o Ed Pop. Isso aí, com o Cacá Cena. Um abraço aí, meu grande parceiro, Diego Gomes. Feliz adversário, Diego. Isso aí, é igual a gente. Lá vem ele. O Ed, você não fica parado. Ele agita, ele é considerado. Ele é o mais querido do povão. Larão é o DJ que tá no seu coração. DJ Alencar, ele bota pra quebrar. Ele vai não se mexer, faz a galera enlouquecer. Ele é do Guimarães, é quem comanda o som. Ele é de Benedites, da nave do som. DJ Alencar, faz você dançar. DJ Alencar, ele é o mais querido do Pará. DJ Alencar, faz você dançar. DJ Alencar, ele é o mais querido do Pará. É da Marambaia, essa galera é de Belém. É da Iguara, meu bem. De Márcio e Leonardo fazem você balançar.

da Luxuosa. Vem, alô, Nishi. Vem pra cá. Um abraço. Serginho Bonanza, muitos potes vão rolar. Sempre rodeado pelas gatas. Alô, Kaique, show. Faz a festa, ele agita de montão. Vem, vem, vem pra cá. Com o Serginho Bonanza, muitos potes vão rolar. Sempre rodeado pelas gatas, meu irmão. Serginho faz a festa, ele agita de montão. Banda Pintos, amor. Kaique e a Cássia já chegando junto. Quando ele chega, ninguém fica mais parado. Mas o Kaique chama. Galera, com o samba turbinado, ele comanda as gatas que do seu lado estão. Serginho Bonanza, é a sua curtição. Na festa, meu parceiro Maluquinho Boy, o homem da 160. Alô, Maluquinho. Um abraço, meu irmão. Serginho Bonanza faz a diversão. Vamos, Salina. Não tem pra ninguém, não. Lúcio CDs, gravando ao vivo. O Josinha está pegando, como é que é? Essa noite eu vou sair, vou dançar, me divertir. Vou para um lugar que tenha muita curtição. Fim de semana vou zoar, no papo dance vou estar. Dançando em breve, você não. O homem lá de Irituia. Alô, Bolão! Um abraço, meu irmão. Olha aí, tá chegando o bloco. Os Loucos Bochana 2020. Bruninho Show. E a Garretinha Super Pato aí com a gente. Aí chama a loucura, chama lá. As melhores bandas pra você dançar. Revolução, alô, Juninho! Osvaldo, lá de Santarém Novo, daí, obrigado pelo carinho. Sebastião, Ana, Cano Tecno. Sinto um amor por você, e não sei como trinca, mas não quebra. Alô, Tizinho, 3D! Tizinho. Kicking the bass, I like it deep. I work night times, I don't sleep. Strive to be the best I can. Don't judge a person, see an over man. Two brothers, all the four floor. And a Baron MC got rhymes galore. I don't play, I ain't no toy. And that's because I said so, boy. Os nossos manos, os nossos manos da resposta aí com a gente, obrigado pelo carinho. Já por aqui, alô meus manos. Now let me see you dance. I'm a freak, can't you tell? And I just can't help myself. DJ André, the best DJ Dini. Amigo César, também o Jefinho. A galera aqui de Salinas. Aí, curtindo! Alô, Kaique Chão! Alô, Kaique Chão! Bora ver, Kaique! Kicking the bass, I like it deep. I work night times, I don't sleep. Strive to be the best I can. Don't judge a person, see an over man. Two brothers, all the four. And a Baron MC, I'm rocking on. I don't play, I ain't no joy. Lúcio CDs! Experiência na gravação. Esse eu tiro o chapéu. DJ Josias, o espetacular. Já reiniciando tudo, papai! Salinas, o nome da emoção! Vamos lá! Meu parceiro Di, sapateiro, lá de Belém do Pará, da Iguajá. Alô, Di! Vamos lá, Di! Josias do ladinho direito, os amigos do Cuiarana, aqui do ladinho esquerdo do Josias, tá com a gente, obrigado Cuiarana, um abraço pra vocês. Gabriel Show, seu paizão Marcão, já no circuito! Sinta a pressão dentro do seu coração, da galera que agita e estremece de montão, maior equipe de som automotivo do Pará, é a galera do rock que chegou para ficar, com as melhores naves faz você enlouquecer, a galera do rock é consagrada, pode crer, dá um show e faz a festa, você pode comprovar, é a galera do rock que sacode o Pará. E o parceiro Tinho, aí o seu sobrinho Thales, e também a Sueli, Garrincha, a Sabina, só passeando de carroça hoje, obrigado pelo carinho. Alô, Beto Franco! Olha esse som aí, Beto Franco, na época, Serginho Bonanza, agitando o Hulk Sound, Charge no seu palio, turbinada, curtição, Raio do TJ, no Tubarão, E o parceiro Beto Frango. Ele e a primeiríssima dama. O homem lá do Frango da Recordação. Alô, Frango! Osvaldo Brito. Tixi, comandando. Lá de Santarém Novo. Renato da Pena, no paredão nervoso. Edivar no furacão. Juninho no demolidor, é só agitação. Gins da Coab, lá da Vila Sorriso, papai. Vixe, bora, Salina! Eu pego o meu carro e vou pra curtição. Chego junto da galera e levanto meu tampão. Quem estava parado começa logo a dançar. A Itibã é som automotivo do Pará. Itibã é um som que o seu carro merece. Se ouvir a qualidade, você nunca mais esquece. Os melhores projetos é com Haroldo e Menka. Se ainda não existir, o seu projeto a gente inventa. E se eu quiser um MD player? A Itibã tem. E se eu quiser um CD player? A gente tem também. E toda a instalação? Vem pra cá que tá na mão. Então agora na Itibã eu vou montar o meu sonzão. Itibã é som automotivo, alto-falante, power, amplifier, tweets, engates e muito mais. Se você quer o som do seu carro digital, é só passar agora na Itibã em Castanhal. DJ Brasil, Brasil, na onda do Cyber Tecno. Uau! Can I catch it? Wow, the best of the modern sounds. Itibam, itibam, bam, bam. Eu pego o meu carro e vou pra curtição. Chego junto da galera e levanto o meu tampão. Quem estava parado começa logo a dançar. A Itibã é som automóvel. Já já tem Toninho. E o nosso show hoje aqui. E o povão chegando junto, já subelotando. Hoje aqui é Praça Salinas. Vamos lá! Ei, vem pra carroça. Vem fazer o chifrão. No maior e melhor evento de saudade de todo o Pará. E bora, Kaique, show! E aí, Kaique! Opa! Novo, né? Só a saída da lua, gente. Beto Frango por aqui com a gente, alô Beto, um abraço meu irmão, alô Beto Frango, é você. A maior e melhor estrutura de saudade de todo o Pará, a Carroça da Saudade. também a Suene, aí de Águas Lindas, passeando hoje, Lúcio Cedê. Meu amigo Luciano, a Ellen Williams, galera do Ubi, e também a Mirla. Alô, Mirla! É o nome da emoção. Olha aí as primas e os primos lá do 42, no Caqueado. Salinas, vamos lá! E na época aí, Beto Frango, você, o Diego, o Silvio e o Sandro, meu irmão, pelo amor de Deus! Nossa Senhora! Parceiro DJ Bruninho Show! Alô, Bruninho! Bruninho Toninho. Onde está você? Assim não vou ficar. Eu passei no Cuiarana. O homem da pólvora. Alô, Cuiarana. Ele e o Kaique. Alô, Kaique, chão. A Carroça da Saudade. Do frango, qual é a tua, meu irmão? O homem do frango! O Super Frango Live agora vai ser o Frango da Recordação! Alô, Frango! Quando a Amazônia se DJ. De Risca Faca, tá por aqui, né, Risca Faca? Um abraço pra você. Só pra recordar na época. Alô, Risca Faca. I went over and asked her what's her name. She replied, my name is Margarita. I want to the Margarita. I want to the Ana Lúcia, Paula. E também a Neide. Hoje aqui já curtindo a carroça aqui no sal. Vamos lá. Margarita, I want to Margarita, I want to você. Margarita. O homem da Coca-Cola. I want to soca, she want to samba. I want to conga, she want to rumba. I like the way she move, I like the way she do, I like the way she samba.

teu sorriso. O teu beijo é mais doce do que mel. Sem você eu sou mais fraco que um papel. O teu cheiro que me faz enlouquecer. E nem eu sei como eu fui me apaixonar por você. E quem falou que não amava se apaixonou. Logo eu que romântico nem sou. Amiga Soraya, vamos Soraya. Chegando junto, juntamente. Aí Gondona Jacomitiba, obrigado pelo carinho. Vamos Chaves. É com barba ou sem barba hoje já. Tá crescendo, tá na manha, né? Deixa eu ver. Que se chama amor e solidão. Que se chama amor e solidão. Que se chama amor e solidão. Chama amor e solidão. Fazer suquinha pra você, papai. Recorde se sentir sozinha. Vai lembrar que eu existo. Eu estarei aqui na minha. Vai lembrar do teu sorriso. O teu beijo é mais doce do que mel. Sem você eu sou mais fraco que o papel. Seu cheiro que me faz enlouquecer. Que nem eu sei como eu fui me apaixonar por você. Salinas, Salinas, Salinas, vem do frango. E quem falou que não amava se apaixonou. Olha o Risca Faga virando o cabeção aqui com os Josias. Alô, Risca Faga. Vai. Mas tudo só me faz lembrar você. Estou falando com a voz do coração. Estou preso numa das mais fortes prisões. Chama amor e solidão. Mas se chama amor e solidão. Meu parceiro sai da sorte, tá com nós. É meu parceiro Luan, meu irmão. Raquinha. Garotinho considerado de Josias. Aí, Luan, um abraço pra você. Tá por aqui. Ele e a minha japazinha. Quando ele sai, é bom. Amiga Rosa também, um grande som. E a Sueli, tá aqui. Vamos lá. E esse cara não percebe, só ele não vê. Ou já tá sabendo, mas não quer dizer. E ele leva chifre, todo mundo sabe. E ela só vive com outro na hidromassagem. E ele leva chifre, todo mundo sabe. E ela só vive com outro na hidromassagem. E ela chama ele de amor, oh, oh, oh. E quando ele sai, é bom, é bom. E ela chama ele de amor, oh, oh, oh. É ponta nele, faz um sinalzinho aí na cabeça dele, vai. É ponta nele, faz um sinalzinho aí na cabeça dele. É ponta nele, o homem da Coca-Cola, papai. Faz um sinalzinho aí na cabeça dele. Aí, Salinas. É ponta nele, é ponta nele, faz um sinalzinho aí na cabeça dele. Aqui. DJ Josias! E esse cara não percebe, só ele não vê. Ou já tá sabendo, mas não quer dizer. E ele leva chifre, todo mundo sabe. E ela só vive com outro na hidromassagem. E ele leva chifre, todo mundo sabe. E ela só vive com outro na hidromassagem. E ela chama ele de moço, oh, oh. E quando ele sai, é bom, é bom. E ela chama ele de moço, oh, oh. E quando ele sai, é bom, é bom. É ponta nele, é ponta nele. Faz um sinalzinho aí na cabeça dele. É ponta nele, é ponta nele. Faz um sinalzinho aí na cabeça dele, vai. É ponta nele, é ponta nele. Faz um sinalzinho aí na cabeça dele. É ponta nele, é ponta nele. Faz um sinalzinho aí na cabeça dele. Vai. O parceiro da linha de divulgação está com nós. O parceiro Ronaldo Pia tá perdido. Toca aí no som. Joga pra cima, menino. Aqui é a Juventude Corveira, papá. A carroça. Yeah. Mergulhe-se, quem puder, a sua verdadeira viagem. Luxuosa Carroça da Saudade.